Que eu digo, que eu vim colocar aqui. Que não existe nada parecido com a Senai no âmbito do governo estadual, aí é um sinal que também não precisam fazer. Então, eu acho que a luta da manutenção da Senai no nosso estado aqui de São Paulo, ela vem agregada a uma luta para que o governo do estado tenha devida importância nessa questão da economia solidária e coloque a Frente Nacional, por exemplo, Lei 4, que é o que eu tenho que fazer, coloque a economia solidária.